197, decolou 00, chame o controle 1208. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, tá 317. 317, subou 380, saída da aula. 360, pode curvar a direita da aula? Pode 2000, autorizado direto da aula. Muito obrigado. Romeu 90 é forte, se passa 170, chama o centro, 1251, alterna 1395. 1251, alterna 1395, Romeu 90 é forte. Isso 4, chegada a Mari, desse mantém 3000, ajuste 1013. Chegada a Mari, 13.013, boa noite, 84. Salvador, boa noite, boa noite. 176, chegada Mari, desce, mantenha 4000, ajuste 1013. Mari 4000, 1013, gol 176. É 728, chegada Mari, desse mantém nível de voo 050, vigilância radar. Mari 050, pode voltar, 728. Mantém o perfil número 3 na aproximação. 3, então 6728. Estúdio autorizado, 728. 050. O 97 está fazendo desvio? 3197 afirmativo, 10 graus pela esquerda. Se puder, vou abrir e agradeço. Qual PROC vai manter no desvio? 230. Ok, ciente do desvio? Vai prosseguir por quantas milhas nessa prova? Mais 40 mil. Gente, vou informar o centro, tá passando 150, chame agora na frequência 1251, na antena 1335. 251, 13395, obrigado, boa noite. 884, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado 2000, autorizado ILS, bom, no 884. Coluna 776, reduz a velocidade, 2100 nós, desça até 3000. 2100, 3000, coluna 776. Jet 6728, desça até 4000 pés, ajuste 1013, reduz a velocidade 2100 nós. Já está em redução 2100 nós, que o 1013 já está descendo para 4000, é 728. Desça para 2000, reporte localizador autorizado ILS aqui. 2000, localizador, Silvio, 0, 9728, desça até 2000, cancelada a restrição em TAP, reporte localizador. 2000, cancelada a restrição em TAP, reporte localizador, até 2000. Estabilizado no ILS. E complete final ILS, chame a torre 11895 9884. 11895 9884. Torre Salvador, gol 9884, estabilizado na ILS, zona 0. Gol 9884, livre pouso no 0. Vento no 1, 0 grau, 08 nós, cheque trem. Trem baixado e travado. Gol 9884. 76, reduz a velocidade, 170 nós, livre LS, informe estabilizado. Já mantendo a 970, vai botar a ILS do 1970. 884 para compouso autorizado, a pista 10. Confirme. Para compouso autorizado, o 884. Afirmo, já autorizado, gol no 884. Ok, autorizado o pouso no 884. Gol no 884, vento no 0 grau 089. Vente no 884. Sete-meia complete, final ILS, torre 1 no 895. Fala no 895, no 776, grato, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, gol no 776, como número 2, ILS 10. Change, gol no 776, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre no 776. No 884, boa noite, senhor Cruz Ataque, Alfa QM728, complete, final ILS, chega a torre, 11895. 295728. Web 6728, ciente, continue a aproximação número 2 para pouso. Aproximação, 6728. O senhor fala os 22, direito ou 219? Copiou o gol? 209, Web 6728, livre pouso 10, vento 1, 0 grau, 07. Autorizado, pouso opção 06728. 76, boa noite, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 06, no 76. Web 6728, solo 24, direita no 219. Direita 219. Solo, Salvador, boa noite, Web 6728, livrou. Web 6728, boa noite, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Web 6729. Salvador, é o TAP Portugal. Prossiga. O TAP Portugal na posição 10 do pátio de carga solicita autorização para reboque para a posição 1-1 do terminal de passageiros. Qual que é a matrícula? É o Tango Oca Juliette. Tá no pátio 3 para o 11, confia? Afirmativo, do pátio 3 para o 11. Reposta para ingresso no pátio principal. Confirme? Reposta para ingresso no pátio principal. Ok, reportarei. Plantão Alfa Juliette autorizado, ingresso no pátio principal, reporte quando já parqueado no 11. Ok, reportarei parqueado no 11, tá, Portugal.